5219, após o pouso do mesmo, autorizado a alinhar e manter cabeceira 110. Alfa Juliette Romeu, reporte rotatório. Repara rotatório, Romeu. Plano 45, informação Oscar 380, Galeão. Good. Quatro 206 no solo 59, livre direito, semissolo 1, 21.9. 219 ponto solo 4206, boa tarde. Próxima da Juliette, né? 720. Esquerda, portão 7, leve, 720. Paulo Salvador, boa tarde, voo 4206 da Azul, usando na pista do primeiro terminal. 219, autorizado, decolagem, pistão na 0, vento 170 graus 052. 2 Salvador, boa tarde, voo 1755, ponto de espera 190. Voo 1755, autorizado, alinha e mantém cabeceira 10. Aí mantém 10, voo 1755. Nove, small 35. 1935, obrigado. Dia 5219. Decolou, Trancisco, escutando. Trip 5219, contato radar, número 200, sai da Arbo Elé. 7200, Arbo Elé. Fora de Sano, no 7, o Alfa Jorge Romeu. Confio para o controle? Alfa Jorge Romeu, passo o rotatório, está de Sano, no 7. Alfa Jorge Romeu, torre, no 8.6. 1.86, meu. Quilo, Oscar Alfa, confirma intenções. Eu não vou até o farol de Itapuã e retornarei para a Damar. Autorizando, reporte na curva, checada. Estamos na curta checada, Romeu. Tirar barreiras 2, 2, 3. Romeu, estou autorizado, pistão na faixa. Vento 1.60 graus, 6.12 de nós. Romeu, estamos na checada. Trip 5495 já tem nota os dois, já está ok? Zero. Temo. Saiu 2231, chame Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. Tá 455 livre decolagem, Zeta 1 Centen, onda 70 graus, 5 nós. Livre decolagem 10, onda 75. Alternativa? 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 125, 45, 26, 85. Alfa Vitor Juliette, mantenha desça para 1.000 pés. Alfa Vitor Juliette para 1.500 pés, ajuste 1.0, 1.4, reporte Marília. Ciente, Alfa Vitor Juliette. 935 com 1.755. Obrigado. 122 decimal 8, alterna 126 decimal 0. Tio, você fala pra 05, a parte está livre, Romeu. É Papa Tango ou Papa Romeu? Maravilha. Controle de Salvador, gol no 755, cruza 2.500. Gol no 755, tá tardado, já o 360, sai da El Leda. 360, 0 da El Leda, gol no 755. Alfa Vita Jet, informa Mike Echo Delta, manter o no meu pé, se aportar ponto para descer. Mike Echo Delta, informa para manter o no meu pé, se informar. Trip 5241, copiou o controle? Prossiga para o 5241, que está sendo sobremodulado. Trip 5241, Recife, 122, decimal 8, alterna 126, decimal 0. Trip entendeu, vai chamar 1222, canal alternativo, não foi possível copiar. Trip 5241, alterna 126, decimal 0. Dia 9 de alfa, desça para 1 no meu peso, ajuste 1.0, 1.4, reposta em telar. O Vitor Juliette informa o Maquiaco Delta para reportar a ponta para descer. Passa por direita, Bruno. Ele fala para informar e ideal de descida. Eco Delta desça para 500 pés, ajuste 1.0, 1.4, é posse da vez que doa. Certo, controle informa para descer para 500 pés, informar vertical de Pituaçu. O Michael Delta vai prosseguir construção. Quem salva a vida de Leste? já passou já a boca do rio, passou do farol da barra. 20 quilômetros, então reposta no farol da barra. Passarei farol da barra. Paulo Salvador, boa noite, OTAN 3567. Da Papá, seria a saída provável para Brasília? 601, nossa indicação, chegada bom, fideça para 4 mil pés, o ajuste 10114. 23, pushback e acionamento. Entrará. É 143, essa medicação, chegada bom, desça para o enjoo 050. Controle Alfa-Vito Juliette, passando através do Taripa, ingressando em Interlagos. Alfa-Vito Juliette, reporte rotatória. Reporta rotatória, Alfa-Vito Juliette. Calma, reporte. Calma, frequência de sua coordenação. Pronto. Delta, reporte através de pituação. Uno 755, chame Recife, frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 125, 1, 133, 25, 755, boa tarde. Salvador, vou no 925, quanto para o próximo? 925, boa tarde, linda, cola, pista 10, evento 160 graus, 7 nós. Vim para o controle. Tem BOS com o meu prossiga. MBO, Oscar Romeu, prossiga. Novembro, Oscar Romeu, confirma qual é o estacionado. Liga 3567. Me qual é o estacionado. Autorizado então Brasília, Pesulo 17, decola 10 com curva direita após, a saída será Arbor Elefa, 119.35 é o transponder, com o controle, o transponder 5443, 3567. Então, Sim, livre decolagem, imitando sobrevoo das aeronaves que estão no pátio. Reporte fora do solo, vento de superfície, 160 graus, 5 nós. Boa tarde, Alfa Vitor Juliette, reporte a sinal de 3 milhas para todos. Reporte sinal de 3 milhas, Baiano 7, Alfa Vitor Juliette. Delta, Torre, 18 decimal meia. O Sarnem é 143 graus, pela alternativa. Bruno 925, Nicolau 14, chama o controle de 935, por favor. 95, obrigado, agora. Macaco Delta, curva esquerda para o circuito pela direita da 17, já parte para girar base. Fique atento que é 17 na final da 17. Mate Wind Alpha 186014, um bom trabalho, está trazendo 45. Bravo Decolos, 1-5. Mantenha 500 pés na linha do litoral e reporte livrando este decolagem da 1-7. Estamos alisando a 1-7, bravo. 02000 na sua escuta, boa noite. 1925, contato a data do 360, sai da Arbo Elefa. 360, Arbo Elefa, voo 1925. Prossiga no litoral, chama o controle 1935, a médica Bravo, até a volta, por favor. Bravo, 35. Tem condição de pousar curto? Dá presente, girar e pousar curto, vai que é cuidado. Tem condição de pousar na taxa sua, no pátio? Então agilize, pouso na cabeceira e reparte livrar na pista. Vento de superfície número 0 graus, 5 nós. Dá pra gente já girando base, né, que é cuidado. Reposta. Há um helicóptero que vai pousar na cabeceira e livrar. Certo? Paciente do Mike Eduardo, prossegue na aproximação, aguardando a autorização, a Vitor Juliette. Salvador, tá 3145, direção ao ponto de espera da 104. Boa noite, 3145, além da cola, pista 10, vento 160 graus e 5 nós. Boa noite, além da cola da 10, tá 3145. O helicóptero pousou na cabeceira, Alfa Vitor Juliette? Afirmativa. Que agora é apenas o mesmo livrar a cabeceira que será autorizado o pouso. Vento de superfície, 1-7-0 graus, com 7 nós. Paciente, prossegue na aproximação, aguardando a autorização, Alfa Vitor Juliette. 1601, desça para 2000 pés, o ajuste 1014, livre LS, reporte estabilizado. 2014, reporte estabilizado, bom, 1601. Sané 6143, desça para 4000 pés, o ajuste 1014. 4000, comunicador, 1614. Seu solo foi 18, para cancelar livre no corte, um abraço. Autorizado, Alfa Vitor Juliette, pista no 7. Obrigado, pista no 7, Alfa Vitor Juliette. 045 decolou 20, chame o controle, bom voo. Controle 035, obrigado, uma boa noite. Controle, boa noite, está 3145. Está 3145, contato radar, voo 380, saída da El Leda Bridge. 380 da El Leda Bridge, 3145. Novembro, Alfa Romeo, prossiga. Alfa Romeo, ciente, mantém a escuta. 3145, possibilidade de voar da El? Tá, 3145, autorizado da El. Voa da El, 3145. Romeu Oscar Bravo, frequência livre para coordenar. Carro Romeo autorizado. Gol 1925, Recife, 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. 288 e... 126, decimal 0. Sané 143, vista para 2000 pés, autorizado LS, reporte estabilizado. 2000, autorizado LS, reportarei estabilizado, 6143. Estabilizado LS, gol no 601. Gol no 601, complete aproximação, torre 18, decimal 6. 262, gol no 601. Para pushback acionamento, trip 5495. Sou instalador, Parra Romeo, Índia November Alpha, visual com top, aproa da rodatória. Índia November Alpha, torre 18, decimal 6. Torre 18, decimal 6, Índia November Alpha. Na escala rotatória ainda na Vembará, se existem dois tráfegos para pouso na zona do Nazaré. Tem que já manter na rotatória, tem que ter o tráfego em Novembro Alfa. Salvador, gol no 601, boa tarde, passando externo, baixar travado. Boa tarde no 601, pouso autorizado, pista no zero, vento no 60 graus, 5 horas. Autorizado, pouso não no zero, gol no 601. Puxa, Нашими так шепотом. Autorizado o INS, reposto 143. Está na 143 autorizado, reposto estabilizado. Portarei. Passe 360 pela direita, reporte passa para o final da 97, 360 pela direita, reportará interceptando em Nova Grau. Sam 3145, chame Recife, 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 251-3325, Dan 3145, agora. Toque o meu, frequência livre. Estabilizado, 6143. 6143, complete aproximação, torre 18, decimal 6. 18, novo 360 pela direita, enquadre-se na final da 97. Oi Salvador, uma boa tarde, Geneve 143, baixo travado, passa desse tempo. 0601, ano solo 27, ano 2, ano desse 9. 2-1-9, pô. November Alpha, copia a torre? Copia a torre, treino November Alpha. 360 pela direita, reporte a intercepção na final. Comandante Juliette, gol 60. 71 no 70 graus, 79. Repouso 90, 6143. O meu papatango livre táxi, chame para ingresso. Táxi Trip 5415, está com 6A2 a bordo, com 4,30 de autonomia, alterna posto seguro.